vives perdido entre a gente, teimosamente sangrando, coração independente. Eu não te acompanho mais. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 27ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Na emissão de hoje, recordamos aquela que foi e é considerada por muitos a rainha do fado, Amália Rodrigues, que, oficialmente, faria hoje 90 anos se fosse viva. A fadista nasceu dias ou semanas antes, mas foi registada no dia 23 de julho. Mesmo tendo falecido há mais de 10 anos, não será certamente fácil de esquecer a voz de Amália. Abrimos com um EP de 1964, com a melodia inconfundível de Estranha Forma de Vida, que no fundo será o pensamento de muitos portugueses, sobretudo nesta altura, não é verdade? Isto está tão mal para tanta gente, quem me dera voltar a outros tempos. Ai! Que Deus me perdoe. Se a minha alma fechada se pudesse mostrar que eu sofro calada, e se pudesse contar, toda a gente veria quanto sou desgraçada, quanto finjo alegria, quanto choro a cantar. Que Deus me perdoe se é crime ou pecado, mas eu sou assim, me fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado. Quando canto, não penso no que a vida é de má, nem sequer me pertenço, nem o mal se me dá. Chego a querer, na verdade, que tudo é felicidade e tristeza não há. Que Deus me perdoe se é crime ou pecado, mas eu sou assim, e fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado, minha alma me dói. Se é, pois, um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe. Cantando dobrado, minha alma me dói.

formas de vida podem ser estranhas. Poderemos navegar em barcos negros, levar no rio, passar pela casa de mariquinhas. A sina será sempre a mesma. Porque, para o português, e desta feita ao vivo, tudo isto é fado. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que, hoje, exibiu somente melodias da inesquecível Amália Rodrigues, que oficialmente faria hoje 90 anos, se fosse viva. Para encerrar, vamos lembrar um poema de David Mourão Ferreira. Era também conhecido como o Fado de Peniche, e esta canção foi mesmo proibida na altura por ser considerado um hino aos que se encontravam presos em Peniche na época do Estado Novo. A música chama-se Abandono e vamos abandonar-vos por hoje. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Apenas ouso o mar. neve tudo cobria. Foi de noite, numa noite de todas as mais sombrias. Foi de noite, foi de noite. E nunca mais se fez dia. Mas dessa ao menos um.